Hey. São bolado como os passa na picadilha. Então, sem pressa no trabalho, nunca fiz, mas vai sem vão. Tô vivão, atenção pras condição. Acelera um processo sem acesso ao X da questão. Contradição, falta de opinião. Ataque epilético, cannabis é solução. Se bolar eu encaro, sem parar eu falo. Se ficar de embalo, volta pra casa, seu paspalho que eu não falho. Nas minhas convicções, é contra as indicações, né? As minhas canções, jamais que eu tô ligeiro igual tais. Concentrado no que faço e dos hits, eu quero mais, bem mais de que 10. As minas de top less, separa os fiéis e os infiéis. Se perdem da cabeça aos pés, e os pensamentos momentâneos, por debaixo dos panos. Engano é achar que não mudamos, se mudamos todo mundo cria planos. Fulanos e ciclanos, beltranos e outros em um ciclo contemporâneo. Somos o que somos mesmo, jogamos moeda, cara ou coroa, sonho ou pesadelo que nada. A cada inferno que nunca chega, a cada seca que nunca acaba. Maltrato solo nordestino, desde menino nos bagulho clandestino. Que a rua me fez um ensino, me botou no jogo tipo nos cassino. Graças a Deus nunca tomei nome de assassino. Usei o raciocínio em cada parada, foco no destino, rente a caminhada. Só deixei rolar, sem medo de arriscar. E o que for de ser será, haha. Vou esperar pra ver o que vai dar. Sabe como é que é? Entre a verdade e a ilusão, entre o erro e o perdão, entre um e um milhão. Reconhece o que você é. Entre a imagem e a imaginação, entre a estrada e a missão. São as opiniões, as contradições. Quais são as razões pra conquistar o que você quer? Quer ser? Pode crer na responsa de fazer acontecer. Botei minha cara a tapa nas levadas, embolada, endolada, intitulada. Indispensável em cada sorriso arrancado, em cada parte do meu coração jogado, em cada trabalho. Conexões, situações, várias intenções. Varia de opiniões, segura a onda. Pelo percurso percorrido, a estrada ainda é longa.